all borrowed times. Yellow, black and white, people that's right. We don't got sun, everyone by one. Living without fear, year after year. As long as sun shines, and one can make right. Clean, Do You Wanna Dance? Antes eu toquei Trap Dantes, Shake It Up. Rapaz, essa zoada que teve aqui no final é porque caiu uma bandeirinha que eu tinha pendurado aqui no nosso estúdio. A bandeira caiu no momento que eu tava falando, aquele momento que a Cristiane Pelagio tá lendo as notícias, né, na Globo News antigamente, e a logo lá do cenário cai. Rapaz, é caramba. Ainda bem que aqui é só rádio, porque se fosse com imagens, o negócio ficaria gravíssimo. Vocês não iam nem aguentar olhar 30 segundos pra minha cara. Mas, enfim, já estamos chegando aos instantes finais do nosso programa, né? Ah, de novo. Eu achei esse coral muito fraco. Vamos lá, mais tristeza. Eu quero mais tristeza. Pelo amor de Deus, bota colírio na cara, Dona Maria. Eu quero ver sangue, eu quero ver olho, eu quero ver lágrima, pelo amor de Deus. Vai, vamos lá, de novo. Uma, duas, meia, é... Ah, pronto, tá ótimo. Então semana que vem a gente tá de volta nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, e eu espero contar com a sua audiência e a sua participação. Antes da gente ir embora, tem o nosso jabá, redes sociais, Instagram e Anjo Zé Silva Locutor, tem o Instagram do nosso programa, arroba Bodega do Maguila, tem o CD e Anjo Zé Silva Canto. Ah, pronto, tá ótimo. Então semana que vem a gente tá de volta nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, e eu espero contar com a sua audiência e a sua participação. Antes da gente ir embora, tem o nosso jabá, redes sociais, Instagram e Anjo Zé Silva Locutor, tem o Instagram do nosso programa, arroba Bodega do Maguila, tem o CD e Anjo Zé Silva Canta os Fracassos, volume 3, pra você escutar lá no YouTube, covers e paródias do mais puro entretenimento, mas ouça de fone de ouvido, tá? Porque eu solto uns palavrões de vez em quando. E tem também o nosso site, bodegadomaguila.com.br, bodega com U de uva. Pra fechar com chave de ouro, vou trazer esta daqui, da banda Painel de Controle. Não quero lágrimas de adeus. E não invente de chorar por mim, não, viu? Semana que vem, você sabe. Sem drama, se engole o choro. Semana que vem eu tô aqui de volta, se Deus quiser e o dono dessa rádio permitir. A você, eu deixo meu forte abraço. Quero que você me leve na estação. Acende com a mão e diga boa sorte. Do 87,9 Apoio Cultural. Mix da Mata. Tudo o que você precisa em um só lugar. Gêneros alimentícios, material de limpeza, frios, material escolar e muito mais. Dispomos de toda a perfumaria Natura, com os melhores preços. Gás de cozinha e troca de água. Ligue 981744090 e peça sua água ao gás por um preço exclusivo. Mix da Mata, Rua do Campo, aqui no Josias, ao lado da Rádio Agroturismo, Nutrição Animal, Sal Mineral, Tortuga e matiçuda, sal comum, milho, farelo, ferramentas e utensílios agrícolas em geral, rações exclusivas para o seu rebanho. Temos ainda medicamentos veterinários e defensivos agrícolas. Dispomos de atendimento com o médico veterinário todas as sextas-feiras. Tudo para o uso do campo, com preços diferenciados e especialmente para você, produtor rural. Somos representantes da Ceagro Sementes e temos semente de maçai, Mombaça, Braquiária, Zuri e Dictioneiro, com os melhores preços. Visite-nos e conheça de perto nossas instalações. Agroturi Nutrição Animal, Avenida Coronel Stanley Fortes Batista, ao lado do Luxemburgo. Fone Zap 991-23-81-43 e 984-16-89-82. Organização Genivon e Família. Chegando as previsões astrais do seu signo. Giro Astral. Ô, coisa boa, fim de semana, né, gente? Tamo na área, começando mais um Giro Astral por aqui. Se você for trabalhar, for curtir aquele churrasquinho, for passear, ó, a gente vai te contar as previsões para esse fim de semana inteirinho. É de Áries a Peixes, começando por aqui. E eu começo com você do signo de Áries. No trabalho, ariano, o dia pede a leitura fina do ambiente. Você percebe que agir no momento certo vale mais do que agir rápido. No amor, a troca cresce quando você demonstra interesse sem impressionar, né, com as respostas. E para quem tá solteiro, alguém que chega com clareza e tranquilidade pode acabar te surpreendendo. O número da sorte para você é 72, Áries. Agora falo com um touro. A área profissional se organiza melhor quando você confia no método e evita mudanças por ansiedade. Constância vem de frutos. No amor, o afeto aparece em gestos simples que reforçam a confiança. Para quem está solteiro, observe que oferece estabilidade emocional desde o início. Número da sorte para você, taurino, 17. Agora falo com gêmeos. No trabalho, a sua habilidade de circular ideias cria conexões valiosíssimas. Uma conversa casual pode virar oportunidade concreta. No amor, falar com objetividade evita ruídos. E para quem está solteiro, quem sustenta uma boa troca mental pode ir além do flerte. Número da sorte, 88, gêmeos. É para você. É o nosso Giro Astral rolando por aqui. Já já tem mais. Você curtiu Giro Astral com as previsões astrais do seu signo. 8 horas e 15 minutos. É ou não é? É! É de qualidade que a gente gosta. Novo Lar é nossa loja. Tem variedade, preço baixo e atendimento. Vem pra Novo Lar, não perca tempo. Sei que o menor preço aqui é garantido. Nosso negócio é de amigo pra amigo. Vai construir ou reformar, Novo Lar é seu lugar. A qualidade, eficiência e atendimento diferenciado a serviço da sua satisfação. Eu estou falando da Novo Lar Construções e Pré-Moldados. Mais que produtos, vendemos soluções. Tudo que você procura em materiais elétricos, hidráulicos, ferragens em geral, ferramentas, areia, brita, maçará, tijolos, pré-moldados, pisos, tintas, produtos para banheiro e muito mais. Com entrega super rápida e o que é melhor, temos os melhores preços. Então, dê uma passadinha na Novo Lar e tenha a certeza de fazer o melhor negócio. Avenida Coronel Stanley Fortes Batista, Setor Rodoviário, em Zedoca. Telefone 3655-4851 ou 98289-7647. Novo Lar Construções e Pré-Moldados. Barato todo dia. Novo Lar. A espera acabou e é com muita alegria que anunciamos a tão aguardada reinauguração da Drogaria Farmalucas, o seu ponto de referência em cuidados da saúde na região. Agora com novas instalações, estamos prontos para oferecer um atendimento ainda mais próximo, eficiente e personalizado para você e sua família. Nossa equipe conta com um profissional farmacêutico altamente qualificado e comprometido com a saúde da sua família, fornecendo orientações e soluções farmacêuticas sob medida para as suas necessidades. Localizada estrategicamente na Feirinha do Peixe, no bairro São Francisco, a Drogaria Farmalucas tem sido um pilar na comunidade há mais de 20 anos, zelando pela saúde e bem-estar dos seus clientes. Com um amplo estoque de medicamentos, produtos de saúde, bem-estar e beleza, aqui você encontra tudo o que precisa em um só lugar. E mais do que tudo isso, encontra confiança, qualidade e um atendimento caloroso que faz toda a diferença. Venha celebrar conosco essa nova fase. Visite a Drogaria Farmalucas e descubra o porquê de sermos a escolha de tantas famílias há mais de 20 anos. A sua saúde merece o melhor e nós estamos aqui para proporcionar isso a você. Não esqueça. A Prefeitura de Zedoca, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, convida toda a população para prestigiar as grandes finais da Copa Municipal de Futebol. Domingo, dia 18 de janeiro, no estádio Luzaildo Freires, o Florestão. Às 5 da tarde, acontece a grande decisão da Série B, Inter de Milão e Milan. E logo mais, às 19h, a decisão da Série A, Ajax e Palmeiras. Traga sua família, convide os amigos e venha torcer. Prefeitura de Zé Doca e Secretaria Municipal de Esportes, incentivando o esporte e valorizando nossos atletas. Identificação. Você está ouvindo o som que ressoa a cidadania. ZYX 204, em 87,9 MHz. Rádio Difusora Comunitária, a rádio da comunidade. Primeiro lugar, em todo lugar. Uma emissora da Associação de Difusão Comunitária do Povoado Josias, município de Zé Doca, Maranhão. A partir de agora, entra no ar o maior show de sucesso do seu rádio, as campeãs da semana. Fique ligado, porque vamos trazer para você um show de sucessos. As campeãs da semana traz para você 24º lugar. Esses olhos fundos é de quem foi pro fundo e já chorou o mundo por alguém que não vai mais voltar. Ah, oh, sacudi minha vida, eu tô novo ainda, tem chão demais e boca pra eu conhecer. Não sei porquê, tudo que acaba não termina na hora. Se eu pudesse eu te esqueci agora, mas tudo que a gente quer pra hora demora. O que é que cê fez pra saudade sumir? Eu fiz de tudo que um solteiro sofredor é capaz de fazer. Cê me esqueceu, eu não esqueci você. O que é que cê fez pra saudade sumir? Aqui no peito o coração tá revoltado querendo entender. Cê me esqueceu, eu não esqueci você. Um beijo após o outro, umas viradas de cama, uma suada de corpo, e o meu sorriso vai voltar pro rosto. Não sei porquê, tudo que acaba não termina na hora. Pudesse eu te esqueci agora, mas tudo que a gente quer pra hora demora. O que é que cê fez pra saudade sumir? Eu fiz de tudo que um solteiro sofredor é capaz de fazer. Cê me esqueceu, eu não esqueci você. O que é que cê fez pra saudade sumir? Aqui no peito o coração tá rebotado. Eu não esqueci você. Um beijo após o outro, umas viradas de cama, uma suada de corpo, e o meu sorriso vai voltar pro rosto. Um beijo após o outro, umas viradas de cama, uma suada de corpo, e o meu sorriso vai voltar pro rosto. E vem aí, o 23º lugar. Eu nunca imaginei que eu fosse sentir falta dos seus beliscão em plena madrugada, das piras que sonhou que eu tava te traindo, com meu telefone na mão conferindo. Tô sentindo falta, onde você vai? O que você fez com quem você tava? Dos filmes e dos B.O. que você arrumava, dos bate-boca que em boca a boca sempre terminava. Se eu tô de saudade das gringas, imagina nas transas, de dormir de pá virada e a cor tá virando o olho, revirando a cama. Tô sentindo falta nessa falta de vergonha. Tô de saudade das gringas, imagina nas transas, de dormir de pá virada e a cor tá virando o olho, vampira que sonhou que tava te traindo, com meu telefone na mão conferindo. Tô sentindo falta, onde cê vai, o que cê fez, com quem cê tava, do ciúme e dos B.O. que cê arrumava, dos bate-boca que em boca a boca sempre terminava. Se eu tô com saudade das brigas, imagina das transas, de dormir de pá virada e acordar virando o olho, revirando a cama. Tô sentindo falta dessa falta de vergonha. Se eu tô com saudade das brigas, imagina das transas, de dormir de pá virada e acordar virando o olho, revirando a cama. Tô sentindo falta dessa falta de vergonha. Saudade das brigas, imagina das transas, de dormir de pá virada. Tempo que as pessoas conhecem e já ouviram falar do sebo de carneiro. Há mais de um século, o sebo de carneiro é utilizado para massagear as dores, hidratar a pele, acabar com as rachaduras nos pés, deixando a pele macia e trazendo muitos outros benefícios. O que você precisa saber agora é que a Saúde com Beleza tem este produto perfumado. Isso mesmo, sebo de carneiro perfumado, da Saúde com Beleza, em duas versões, ao natural e com ômegas 3, 6 e 9. Não perca a oportunidade de conhecer e usar este produto. Procure um representante de nossa empresa na sua cidade ou compre pelo nosso site de vendas, saudecombeleza.com.br. Sebo de carneiro perfumado da Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Ligue 61-3532-6993 no horário comercial de segunda a sexta. Nas campeãs da semana, você ouve agora o 22º lugar. Encarando, porque na rua todo mundo fica olhando. Daqui a pouco já tem Zé Povinho falando. O que ninguém sabe, ninguém estraga. Ontem mesmo eu falei pra você que o que rola entre a gente ninguém pode saber. Cuidado pra ele não perceber. Ninguém sabe que a gente faz gostoso. É tu falando e apagando a mensagem. E eu me fazendo de doido. Ninguém sabe que a gente faz gostoso. Ninguém sabe que a gente. Ei! O que ninguém sabe, ninguém estraga. Repertório novo do safadão. Eu disse, para de ficar me encarando. Porque na rua todo mundo fica olhando. Ei, daqui a pouco já tem Zé Pompinho falando. O que ninguém sabe, ninguém estraga. Ontem mesmo eu falei pra você que o que rola entre a gente ninguém pode saber. Cuidado pra ele não perceber. É tu falando, apagando a mensagem. E eu me fazendo de doido. Ninguém sabe que o que rola entre a gente. A gente faz gostoso. Ninguém sabe que a gente faz gostoso. É tu falando e apagando a mensagem. E eu me fazendo de doido. Ninguém gostoso. Ninguém sabe que a gente faz gostoso, gostosinho. Eu me fazendo de doido. Ninguém sabe que a gente faz gostoso. Olha, ninguém sabe que a gente faz gostoso. Apresentando as campeãs da semana, os maiores sucessos do momento. 8 horas e 29 minutos. Chegando as previsões astrais do seu signo, Giro Astral. De volta com as previsões astrológicas por aqui, de Áries a Peixes, e agora falando com mais 3 signos. Atenção, você de Câncer, Leão e Virgem. E eu começo com você, Câncer. Você organiza melhor as suas demandas e sente alívio imediato com isso. Definir limites aumenta a sua eficiência. No amor, a sensibilidade cria pontes quando vem com objetividade. E para quem está solteiro, repare em quem transmite segurança emocional sem pressa. Número da sorte 26 para você, Câncer. Agora eu falo com o Leão. No trabalho, a sua influência cresce quando você lidera com serenidade, menos exposição e mais estratégia. No amor, dividir responsabilidades aproxima e amadurece a relação. Para quem está solteiro, quem valoriza a essência merece atenção. Número da sorte 92, Leonino. Agora eu falo com você, Virgem. No ambiente profissional, você tem favorecimento em justificação. Cortar excessos traz resultado imediato. No amor, o clima flui melhor quando você aceita o imperfeito do dia a dia. Para quem está solteiro, alguém coerente pode conquistar pela responsabilidade. Número da sorte para você, Virgem, 33. Esse é o Giro Astral por aqui. Daqui a pouquinho, de volta com Libra, Escorpião e Sagitário. Você curtiu Giro Astral, com as previsões astrais do seu signo. Se ligue aqui, Difusora FM 87.9. Mais música pra você. Voltamos a apresentar as campeãs da semana. As campeãs da semana, os sucessos pelo Brasil. 21º lugar. Foi coincidência encontrar contigo. Talvez seja o nosso destino. Eu quero dormir outra vez em teu peito e depois acordar com seus beijos. Eu sei o sentido, ainda sonha comigo. Sei que logo estaremos unidos. Teu sorriso travesso ainda vive comigo. Nós estamos no mesmo caminho. Meu coração está em suas mãos. Não me deixes cair, você sabe que estou presa em suas mãos. Te envio poema de meu punho e letra. Te envio canções pra que você entenda. Te envio minhas fotos pra que você me veja. Não estamos juntos, mas tenho certeza. Assim eu espero que nunca se esqueça. Meu coração está em suas mãos. Cuidado, cuidado, muito cuidado. E meu coração está em suas mãos. Faz barulho, Goiânia, Mara, Maraíza, o Guilherme. Vamos apaixonar. Não perco a esperança de encontrar contigo. Não importa o que digo, destino. Eu quero manter teu perfume comigo e viver um amor proibido. Meu coração está em suas mãos. E pra Agora você vai ouvir o 20º lugar da semana. Isso é o Rodolfo! Chega o rei, Bruno! A gente terminou e eu não tô cobrando. Beijo e um abraço por aí nas baladas. Mais um oi, tudo bem, não mata. Respeita um pouquinho da nossa história. Sou ex, não fui ficante nessa jossa. Como é que você verá uma saudade que foi sua e ignora? Ela passou baixo, nem olha. Ela passou baixo, nem olha. Já me falou, te amo. Ela passou baixo, nem olha. Eu não tô cobrando. Um beijinho, um abraço por aí nas baladas. Mas oi, tudo bem, não mata. Respeita um pouquinho da nossa história. Sou ex, não fui gigante nessa jossa. Como é que você vê na rua uma saudade que foi sua e ignora? Joga pra cima e solta a voz aí. Ela passa, eu passo. Nem olha, ela passa, eu passo. Já está à venda em todo o Brasil o Ora Prodobis da Saúde com Beleza. Você que gosta de uma saúde plena, sem dores, com mais disposição, este produto é uma excelente fonte de proteína. Vai melhorar a sua imunidade, vai diminuir as dores nas articulações, vai diminuir os sintomas da menopausa. E além disso, minha gente, é uma excelente fonte de proteínas, com zinco, manganês, ferro, vitamina C. Ora Prodobis. Mas compre o da Saúde com Beleza. É o melhor do Brasil. Você já sabe, padrão de qualidade. Saúdecombeleza.com